assentado no trono, vejo o Senhor alto e sublime. Ao som da sua voz, me arrependo e me prostro. Eu ouço os serafins dizendo uns aos outros: Jesus.